2:35, já estou recebendo aqui com muito prazer a visita do Joel de Lima. Joel de Lima sempre abre um espacinho para a gente na agenda. A Joel, assistente da Direção-Geral de Itaipu Binacional, veio aqui conversar com a gente. Primeiramente, boa tarde, Joel. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, ouvintes da CBN. Cristina, se você me permite quebrar um pouco o protocolo da entrevista, eu tenho que confessar que eu estou um pouco emocionado. Como você disse, a gente já se sente de casa. Né? A CBN é um espaço privilegiadíssimo e a gente tem esse prazer enorme de estar sempre aqui conversando com vocês, com os ouvintes de vocês. E eu não posso deixar de registrar, né, esse sentimento, porque as primeiras vezes em que eu vim à CBN, eu fui aqui acolhido pelo Luiz Henrique, exatamente, nosso amigo que nós perdemos agora, né, nesses dias. Foi um impacto para todos nós, né? Exato. Ao entrar aqui, sentar aqui novamente nessa cadeira, e realmente não tem como, eu sinto ainda como se ele estivesse aqui presente, né, com aquela jovialidade, com aquela alegria, com aquele espírito, né? Sempre uma pessoa muito... muito querida, muito acessível. Excelente profissional. Pegou todos de surpresa, todos, né, Joel? Todos. Um jovem, né? Um verdade. Jovem, né? E aí, de novo, aquela questão que a gente sempre bate na teclazinha, né? Vamos nos cuidar, vamos fazer os preventivos, estar sempre atentos. Exatamente. Vamos fazer esse registro aqui sobre... Que bom, então, que bom, Joel. Joel, a Itaipu, desde o mês de maio, vocês estão engajados, a gente já conversou a respeito disso, mas é bom a gente lembrar que está engajado junto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Vara de Infância e Juventude e outros órgãos, engajado nessa campanha trinacional de combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes, também essa ação junto com o Paraguai e a Argentina. E agora a gente recebeu a notícia de que a Xuxa, que dispensa apresentações, né, vai ser madrinha dessa campanha. Joel, como é que surgiu essa parceria com a Xuxa? Pois é, aquelas coisas que surgem assim, às vezes até, né, como uma brincadeira, né, posso até dizer assim, claro, como uma brincadeira, mas que a gente não brinca com coisa séria, a gente vai atrás e no final dá certo, né? Essa questão do enfrentamento à exploração sexual infantil juvenil é um trabalho que já vem sendo realizado aqui na nossa região já há bastante tempo, há 10 anos mais precisamente, com o apoio da Itaipu. Antes disso, já tivemos aqui uma iniciativa da OIT de 2 anos. Então, já há bastante tempo que a região está mobilizada, é feito um trabalho de conscientização, de sensibilização para essa questão que denigre qualquer destino. E Foz do Iguaçu, sendo um destino turístico, uma cidade que precisa vender sua imagem, não pode compactuar, né, e ter presente práticas como essa. Então, a gente está trabalhando há bastante tempo. Em 2013, a Secretaria Municipal de Assistência Social deu uma revigorada nessa campanha, né? Deu um brilho, ou seja, botou como prioridade na pauta das políticas públicas do município outra vez. E exatamente conversando então com a Cláudia, né, que passo poderia ser dado, né, a mais. Tivemos aqui aquele chá da tarde, aquele café da tarde, exatamente, onde a gente debateu sobre isso. E surgiu a ideia então, falou, olha, temos um desafio, que é exatamente que essa campanha se torne trinacional, que essa iniciativa não fique só entre as instituições do Brasil, que já desenvolve um bom trabalho, mas que a gente consiga articular com o Paraguai e com a Argentina. E para que isso tivesse uma marca ainda maior, que isso tivesse uma visibilidade maior, a Cláudia ainda fez uma provocação, né? A gente precisava trazer alguém para ser o padrinho ou a madrinha dessa campanha, alguém que tivesse uma imagem que, né, que referendasse os 3 países, que referenciasse, que fosse reconhecida. Eu falei, vamos chamar a Xuxa, né? Mas sim, né? Sim, e porque aí, alguém ligado às crianças, engajado, né, sempre nessas causas sociais também, e ela, né, tem uma fundação que, claro, trabalha com, claro, essa questão, ela tem toda uma história, né, uma sensibilidade para essas questões, e é conhecida no Brasil, no Paraguai, na Argentina, teve programa na Argentina, sim, também, sim. Ou seja, seria um nome, o sonho, o nome dos sonhos, até por isso saiu assim tão espontaneamente. E como eu te disse, como a gente não brinca com coisa séria, eu falei, o que custa fazer o convite? Né? E convidamos 2 representantes da Fundação Xuxa Meneghel, que esteve aqui, conheceu o trabalho, viu o que é feito aqui nessa região, a seriedade, as instituições todas envolvidas, como a coisa é tratada aqui, e não é uma coisa que foi tirada da manga agora. Como eu disse, é um claro, trabalho que vem sendo realizado tempo, claro, há mais de uma década. Né? E se interessaram pelo tema e levaram. Né? A Xuxa, ao tomar conhecimento, né, do processo todo, como que estava, não teve dúvida. Falei, eu quero ser a madrinha dessa campanha. E ela já é madrinha de um outro projeto que é desenvolvido pelo SESI, né, que é o Vira Vida, onde a Itaipu também é parceira, foi o lançamento no Rio de Janeiro, e coincidentemente está aqui em Foz do Iguaçu, né, o presidente do Conselho do César, Jair Meneghelli, que também participará do evento amanhã. Ou seja, a gente vai linkando todas as iniciativas e a coisa ganhou uma dimensão bastante interessante. Então amanhã teremos o lançamento da campanha trinacional, com a presença das autoridades do Brasil, do Paraguai e da Argentina, né, vem o próprio ministro da Linhez do Paraguai, o ministro de Direitos Humanos da Argentina, do Brasil as autoridades dos três níveis de governo, a nossa madrinha da campanha Xuxa, o Jair Meneghelli, a OIT está de novo, né, estive em Brasília, conversei com a diretora da OIT no Brasil, está conosco, está chegando daqui a pouco de Santiago, vem especialmente para o lançamento da campanha, ou seja, conseguimos dar uma boa articulação e colocar de forma positiva a nossa cidade de novo, né, no foco, na mídia, e com um trabalho bem realizado e bonito que engrandece e dá orgulho dizer que somos de Foz do Iguaçu, somos da região trinacional. E essa participação da Xuxa, vocês vão até firmar, inclusive tem mais uma parceria, você já falou, mas firmando essa parceria com a Itaipu e a Fundação Xuxa Meneghel, e acontece também juntamente ali no encontro do Cultivando Água Boa, é tudo paralelo a esse encontro. Exato. Na verdade, nós inserimos na programação, né, o Dr. Nelton, que faz esse evento também, já é a 10ª edição do Cultivando Água Boa, que aborda todas as questões ambientais e sociais da região. E como a nossa iniciativa, eu diria assim, veio que ela aconteceu numa velocidade que a gente não esperava, né? E aí, pensa, para promover um evento paralelo é complicado, né? Você tem todo um dispêndio de energia, de recursos. O encontro Cultivando Água Boa já está estruturado, já é um encontro conhecido, já está pronto. O Nelton nos concedeu, então, uma mesa, né, uma hora e meia na programação do Cultivando Água Boa. Então, na programação do Cultivando Água Boa, nós faremos o lançamento da campanha. O Cultivando Água Boa, que está acontecendo já, foi abertura ontem à noite, encerra amanhã. E amanhã, um pouco antes do encerramento, então, a primeira mesa da tarde será o lançamento dessa campanha. É uma grata surpresa para todos, né, Joel? A gente saber que essa campanha que vocês, a Itaipu, sempre engajada nessas causas sociais e agora tendo esse reforço da Xuxa. Sem dúvida nenhuma. Da Fundação Xuxa Meneghel. Da Fundação Meneghel, Xuxa Meneghel, né? E ela empresta a imagem dela. Claro. Porque eu digo, né, a Xuxa já é uma instituição, claro, né, claro. Do Brasil. E daqui para frente, sendo ela madrinha, ela adere, já vou adiantar aqui, né, em primeira mão. A Fundação Xuxa Meneghel pediu para aderir à nossa rede Proteger, a rede que congrega as instituições todas que trabalham na proteção dos direitos da criança e do adolescente em Foz do Iguaçu. Então conta também agora com a Fundação Xuxa Meneghel, e as ações futuras dentro dessa campanha terão todas elas a produção de imagem, de toda a produção visual, gráfica, tudo linkado com a imagem da Xuxa. Então ela está doando a sua imagem, né, para essa campanha, que não é qualquer coisa, a gente sabe disso. Que maravilha, já maravilha mesmo. A gente vai acompanhar de perto esse trabalho, como a gente sempre faz, nessa parceria bacana que tem entre a Rádio CBN e a Itaipu Binacional. Já não quero tomar o seu tempo, mas eu não posso deixar você sair daqui sem falar para a gente dos números que Itaipu está comemorando nesse último feriado, a iluminação, a exposição múltiplo Lemis, que eu sei que bateu recorde de visitação, acho que até pelos cálculos nós estávamos fazendo, ultrapassou Curitiba. Então, números bons para Itaipu, dignos de comemoração, né? É verdade. O Leminski é outra instituição paranaense. Claro, né? Claro. E pouco conhecido fora do círculo da região metropolitana, Curitiba e região metropolitana, né? São poucos paranaenses que conhecem, né, o trabalho do Leminski, que é um trabalho, por isso que a exposição é chamada Múltiplos Leminski, né? É uma sumidade, né, desde música, contos infantis, poesia, produziu praticamente de tudo, né? E pela primeira vez essa exposição saiu do eixo de Curitiba, né, e da região metropolitana, e veio para o interior. Sendo Itaipu um destino turístico, obviamente que juntou aí, como a gente diz no popular, a fome, né, com a vontade de comer. Exatamente. Então foi feita essa exposição no Eco Museu. Era para ter sido encerrada já em outubro, mas o sucesso foi tão grande, a aceitação foi tão grande, que a gente prorrogou e encerrou agora no feriadão de 15 de novembro, e realmente batendo recorde, né, conseguimos aqui em Foz do Iguaçu mais visitações do que no Museu do Olho, que é uma obra Exatamente. Do Neymar, que por si só já é um atrativo. Nós estávamos nessa expectativa, inclusive, né? Então, estamos, mais uma vez, de parabéns. E quando eu digo estamos, né, o município, a cidade, né, todo o pessoal envolvido na cultura do município, né, por essas marcas. E isso que nós ainda tivemos um contratempo no feriado, por conta do vendaval. Pois é, né, exatamente. E é incrível, né? Tantos anos que funciona a nossa iluminação monumental, nunca tivemos nenhum percalço, nunca tivemos nenhum problema. Mas o vendaval realmente foi muito forte. Muito forte. Tivemos um problema com equipamento de som, tivemos que cancelar, né, a iluminação monumental no final de semana, mas já retomamos, já está tudo normal, já está tudo certo. Né, a partir de amanhã, então? A partir de amanhã. Né? Espero que o tempo ajude, já que a gente está retomando. O tempo ainda continua chuvoso, mas a previsão para amanhã, previsão pelo menos à noite, não bom. Vai chover. Exatamente, exatamente. A gente fica na expectativa então, também. Então, porque... amanhã, 13h30, no Hotel Rafaim, né, para o lançamento da campanha trinacional de combate à exploração sexual infantil juvenil. E à noite, a visitação a Itaipu, já retomada em plena... com todas as energias, né, que a Itaipu pode expor. Exatamente. Já fica o convite já para você voltar para a gente dar pormenores dessa campanha. Como que a Xuxa vai emprestar a imagem dela, qual é toda essa mecânica da campanha. Já fica o convite para que você retorne. Nós teremos que conversar bastante sobre isso, né, porque essa campanha tem aí uma perspectiva de trabalho inicial de 2 anos, mas é para ser um processo permanente. E um dos eixos, são 4 eixos que nós trabalharemos, e um dos eixos é um trabalho exatamente voltado para os meios de comunicação. Né, tem toda uma metodologia de tratar essas questões, de abordar, de como até dar algumas notícias, né, porque às vezes uma menor é violentada no fato e depois ao ser divulgado, ao ser, dependendo de como você trabalha isso, é outra violência exatamente, contra a menor. Né? Exatamente. Então, e às vezes até como ela é tratada, como ela é cuidada, é outra violência. Então tem todo um cuidado que a gente desenvolve, e aí nesse aspecto temos parcerias importantes, por exemplo, com o Hospital Menino Costa Cavalcante, é que alguns profissionais ali foram capacitados para fazer o laudo, então o menor não vai mais para a delegacia, né? Tem todo um trabalho, e aí temos esse eixo para trabalhar então também com os meios de comunicação. Né? Tem todo um trabalho, então com certeza nós voltaremos a falar sobre o tema. CBN Itaipu sempre tem assunto, né, Joel? Encontro entre a CBN e Itaipu sempre rende. É impressionante, né? A gente tá sempre sintonizado. Exatamente. Joel de Lima, muito obrigado por abrir esse espaço para a gente na sua agenda. Joel, eu sei que você vai correndo lá agora para recepcionar a Xuxa em todo esse evento. E fico com o convite, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e sempre à disposição de vocês. Aqui, como você disse, a gente se sente em casa, estamos em casa. Tanto é que as relações vão para além das relações comerciais, exatamente, por assim dizer, né, os laços estreitos até no campo pessoal, e isso não só com vocês, mas também com os ouvintes da CBN, a gente se sente realmente numa conversa entre amigos. Obrigado. Mais uma vez, Joel de Lima, assistente do diretor-geral.